é brincadeira, então eu vou pra primeira fileira. Diversão e muitos risos, é minha vida de zoeira. Cara barbado, antena, armazena a criança interna. E o peso nas costas de 13 em cada perna. Eu não ligo, só se for com potinho de Orkut. Aí sim, alô, alô, alô, me escute. Eu dou um chute, já que assunto agora é futebol, linha 3 dentro, 3 fora. É contra debaixo desse puta, só se for em prol de um sorriso inocente. Aí então faço careta, dou cambalhota e me jogo no chão. Não é em vão, se for preciso, eu fico até de manhã. Do meu apelido eu tiro o e coloco fã. Esse meu tio já tá brincando de fazer rap de novo. Se eu pego ele no palco, eu taco o ovo que não é que nem branco e amarelo, é a surpresa dentro. Relembro, uma vez ele me levou no centro. Tinha só rap na galeria, que agonia, vamos embora. Andando aqui no centro, nós já tamo umas 3 horas. Tio Pico, vou te responder antes que eu não mais escute. Fecha esse programa chato e vamos jogar ele, fute. Quem é? Esse é o Matoco, meu sobrinho e também amigo. No videogame antes eu mais ganhava e hoje eu nem consigo. É difícil, as diferenças à parte eu vou falando. Diferença de idade, apenas 18 anos. Diferença no tamanho, eu não sei quantos. Diferença no futebol, eu sou São Paulo. E eu sou Santos, cê vai na tia. E no tio, até com o meu nome eu tô brincando, viu? Viu? Vi, ouvi, já não tô mais aguentando. Já faz bastante tempo que a gente tá aqui gravando. O tempo vai passando, daqui a pouco eu fico louco. Abra o footloop e deixa eu brincar um pouco.